Bravo, Bravo Delta, cola aos 4-5, leva à direita, São Salvador, 121, 19, se possível, agilizando no táxi. Boa. Bravo, Bravo Delta, confirma o pátio chino. Pé 6143 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 132. Livre pouso, pista 10, janeiro 6143. São Juliette Serra, boa. Chile 6143, sala 47, livre à direita, solo Salvador, 121, 19. Direita, solo 19, chão centro Recife, número 260, até número 288, por favor. 260, 288, 969. Azul 25 na viola. Azul 25 na viola. 5 milhas para a posição coral, serviço na dança errado, escudo Matheus 160, chame controle de Elza 120, décima 1, no bom voo. Controle de Elza 201, boa tarde, direitinho na posição. Azul 4206 no ponto de parada 10, pronto. Azul 4206 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 129. Eu já falei 10 para Azul 4206. Bravo, Bravo, Delta, autorizado, cruzamento, reporte, livrando, Tati, Papá. Bravo, Bravo, Delta, o estacionar, frequência de pouco. Somente. Azul 4206, decolou 51, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, boa tarde, Azul 4206. Boa. Azul 4206, boa tarde. Azul 4206, contato radar, mantenha nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, 4206. Augusto Romeu Quebec Lima, prossiga. Romeu Quebec Lima, chama transponder 0122. Alfa Charlie Mike, a senhora transponder 0227. Alfa Charlie Mike, copia o controle, 0227 transponder. 0227, Alfa Charlie Mike. Autorizado nível de voo 050, proa da posição ITAP, Alfa Charlie Mike. Proa Quebec Lima, prossegue aqui altitude até Salvador. Turma tem a 045. Autorizado. 4206, chame centro Recife, 126, decimal 85, com voo. 126, obrigado também. azul, o Xané 6201 está no ponto de espera da 10, informará quando pronto. O Xané 6201, gente, é teu ponto de espera. Tá bom, espera. Tango, Romeu, Quebec, Lima, Vista, para o 1510, reporte rotatório, visual com campo. Afirmativo. Alfa Charlie Mike, Vista para 2000 pés, autorizado o NDB Zulu. Para 2000, NDB Zulu, Alfa Charlie Mike. Ajuste 1092. 1092, está certo. 6201, pronto? Sim, pronto. O Xené 6201, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 139. Autorizado, alinhar e decolar, 10, Xené 6201. Azul 2712, autorizado, alinhar e manter pista no zero. A mim mantém 272. Xané 6201, decolou 06, chame controle, Salvador, 119, décima 8. Controle de Salvador, Oxalé 6201, boa tarde, vai cruzar o pé. Tá 201 no contato radar, se manejou 360 via satélite. 360, autorizaria após 2000 da EL direto, 620? Após 2000 lida. Após 2000 lida, obrigado. Azul 2712, autorizada a decolar, pista no 0, vento 090 graus, 13 nós. Autorizada a decolar de 2712. Azul 2712, decolou 09, chame controle Salvador, 119, décima 8. 19, 8, controle 2712, já pede. O meu também que lima ajuste 10, 12, é pode usar o capítulo. Alfa Telemark, chame torre na frequência 18, 9, 5. Alfa Tele Mike. Salvador, boa tarde, Azul 2712. Azul 2712, boa tarde, contato radar, submetendo 170 na saída com. Na exceção 170, solicita a gente fazer coordenar nível final 15 para a Aracaju. Submetendo 150. 50, 2712. Papatango, Eco Papa November, ao controle. Quantos milhas irá manter essa proa? Mudança de regras. Afirmo, já estamos em condições. Victor Mike Charles, propõe o Alfa Charlie Mike. O Romeu Quebec Lima chama Torre na frequência no 8-9-5. No 8-9-5, né? Dependendo que modifica a regra de voo, quando modificado aos 1-0, corre à esquerda. Tem condições de base curta pela direita para 17? Afirmativo, iniciando a base curta pela direita para 17, o papá papá, o Fatiário Marques. Torre, o Romeu Quebec Lima. O Papatão Romeu Quebec Lima, Torre Salvador, ajuste no 012. Realize 360 à sua direita, reporte reinterceptando o sinal da 17, informo tráfico girando base para o sinal da 17. Reporte visual. Girando 360 pela direita, o Romeu Quebec Lima chamará reingressado. Salvador, está 3897.090 pronto. São 3897, autorizado, alinhar e decolar, pista 10. Aí, 10, está 3897. Base para final do 97, com trem de pouso baixado e travado, papapapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike avistado, pouso autorizado pista 17, vento 100 graus, 13 nós, confirma para destino. Mach 5, agora vai ter Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, ajuste o pouso para livrar na taxa papá. Alfa Charlie Mike, para o possível. Engraçado, Romeu Quebec Lima. Romeu Quebec Lima, autorizado no final da 17, informo o Eco 121 na conta final da 17, continua a aproximação como número 2. Seguirá como número 2, não, meu, que é bem que vem, né? Eco Papa Nova, não tem condições de manter a sua 170 e manter a 065. Eu tenho um tráfego no sentido oposto, em ascensão, cruzando 050 para o nível 150. O senhor está em descida. Voltando para o 0095, 170 na minha sua prova. 2795 tem condições de manter o 050? 2792? 2792 tem condições de manter o 050? Estabilizando o 050, 2792 já na pró-norte. Eu tenho um tráfego que está na sua posição de 1 hora, 1 ou 3 milhas, mantendo 065, é um Papa Alfa 34, no rumo norte. Afirmativo, temos o tráfego no TQ. E no rumo sul. Temos o tráfego no TQ. É que o Papa Nova iniciou a decisão sem autorização do controle. Vamos dizer que faz a rotação, também o outro lado, aguardando a rotação. 138-97, decolar 13, chame controle, Salvador, 119-18. 19-8, uma boa semana, obrigado. Boa. Fui na ProGSAP e reporte para a descida. Carioca, para ideal de descida, o ótimo mestre, eu vou confirmar a ProGSAP. Vou colocar Eco, vai ingressar nos corredores, vai modificar as regras na presente? Afirmativo. Gente, modificado aos 2094, desça para 3510. Para 3510, o Austin Maestro poderia continuar por hoje? Ingressa nos corredores. Afirmativo. O 2792 subiu para o 950, aguardando para o Lafonte. Acessão no 50, 2792. É com o Papa Nova, eu vou repassar o guardando para a descida. Repassada para tudo, para algum cubo? Guarde para a descida. Repassada para o valor do cubo. Salvador para 3897, Natal, passa 2600, boa. 3897, contato radar, cima da G320, via saída da El. Via saída da El, totalmente visual, quando possível, o pé de roda F? Beleza. Beleza, graças. Canal 201, chame Recife, na frequência 251, alternativa 3. 1-2-3, decimal 8. Decimal 2-3, obrigado. Ocupa para novembro, desça para 1-1500, reporte rotatório, visual com campo. 1-1500, soltará rotatório, visual com campo, na roda. 2-7-1-2, veio Conde. Dando Conde, 2-7-1-2. Jack Lima, no Polo Juno 5, Valdir Batistino. Romeu Quebec Lima, autorizado back-track, via pista, reporte livrando o taxiway Oscar. Lima 966, boa tarde, prossiga na chegada da Mari, desça ao nível de voo 050. Romeu, Quebec Lima, gente, ao estacionar a frequência livre, por gentileza, stand by no transporte. Telemarco do Tocorão no 1510, ajuste em Salvador 1092, reporte no Travês de Veracruz. Eleitor, na sequência, no 8095. Capa November, tráfego avistado, posto autorizado, pista 17, vento 090 graus, 122. Ciente November, posto autorizado. conseguiu confirmar se é apenas a direção do vento? 090 graus com 1, 2, 3. Graças. Papá Novembro, Solas 2, 3, confirme o passo destino. Gente, autorizado, Tech Track, Taxi e Pista, reporte utilizando o Taxi Oscar. Foi Paripe. Paripe, o Oscar Lima. Aqui para o Palomé, gente, vai estacionar a frequência de vida. Salvador, o voo 645, Porto Perna no zero, pronto para decolar, boa tarde. Voo 645, Torre Salvador, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 139. Deveria levar no zero, voo 645. Uno 645 decolou 29, chame controle Salvador 119 delta 8. Já, muito obrigado. Na sua posição de 10 horas cruzando 3 metros para no 1510 nos corredores de Zay. Ajudei 712, está afastado 63 milhas. Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju na sequência no 20.3. 203, o ajuda controle Salvador, boa tarde, chegou no 645, cruza 2.950. Chegou no 645, boa tarde, contato radar, se mantém o 360, via saída da El. Via da El, 360 nível, gol no 645. Voo na 966 para passando Serra Vista 566. Voo na 966, chame Itui, na sequência, decimal 95. 2295, voo na 966, boa tarde. Pela ECO, rotatória, recorte visual com campo. Rotatória, reportará visual, voando de Lima ECO. 4 milhas do Serra Vista 372. Voo 1966. Sou Salvador, boa tarde, ajuste 10 no 2. Continue a prestação, aguarde autorização de pouso. Pode ser, aguarde autorização de pouso, vou na 966. Zorro com campo, Once Lima Eco. Once Lima Eco, chame torre na frequência 1-8-9-5. 1-8-9-5, Lima Eco. Torre, papapapá, Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco, Torre Salvador. Você chega para a final da 1-7, aguardando a autorização de pouso, informo Boeing da Gol na final da 1-0. Paciência, prosseguir para a final, aguardando a autorização da visual com o Boeing da Gol na final. Salvador, boa tarde, Oceaner 6259.0 pro. Oceaner 6259, mantenha a posição no ponto de espera. Mantendo a posição ponto espera, Oceaner 6259. Tá, matando o 500, vamos ver o próximo gráfico. Vamos ver o de 04. A gente tá mantendo 500 pés atualizados sobre o voo, na escuta do controle, o Romeo Foxinho. Lima Eco avistado, pouso autorizado, pista 1-7, o vento 090 graus, 1-3-9. Autorizado pouso para o Oscar Lima Eco, após prossegue para o Pat 4. Oscar Lima Eco, ciente. Oxalé 6259, autorizado, alinhar e mantém pista no zero. Alinhar e mantém na 1-0, Oxalé 6259. Solo 35, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Você livrando à direita, solo 219, voo no 966. 645, chame 135, frequência 1251, alternativa 123, décimo 8. 51238, voo no 645, obrigado. Oscar Lima Eco, solo 36, autorizado back track, táxi à pista, reporte livrando o táxi aí, Oscar. Autorizado back track, vou falar de 09. Oceaner 6259, autorizado decolar, pista 1-0, vento 0, 90 graus, 1-3, Oscar. Decolar, 1-0, Oceaner 6259. Autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter, 3283. Cinema 259, decolou os 38, chame controle Salvador, 119, décima 8. 1198, Chanel 6259, boa. Controle Salvador, Oceaner 6259. 59, contato radar, se mantém já 360 via saída da El. 369 via da El, Oceaner 6259. 6259, após 2008, autorizado na Liga. Após 2000, confirma a posição? Obrigado, 6259. Calima Eco, ao estacionar, frequência livre. Entre os dois, 83 autorizado, decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 1-3-2. Autorizado, decolar, 3-2-3. 3283, decolou aos 4-1, chame controle Salvador, 119, décima 8. 37, boa tarde. 3283, boa tarde. 3283, boa tarde, contato radar, 5283-60, descida essa data. Saída via 3, 2, 2, 3. Chanel 6259, solicita a prova de ponte, se possível. Agora acho que vai ganhar 100% a Chanel 6259. Obrigado. A 259 é autorizado, Mótiva. Mótiva, o Chanel 6259, obrigado. A 3283 foi Eletro. Eletro, 3283.